Vinheta 1. Primeiro lugar. Primeiro. Em todo lugar. Metropolitana FM. Vinheta 2. Uma playlist para cada momento. Metropolitana. Vinheta 3. Esta é a rádio que ouço todos os dias. É a sua rádio. Metropolitana. Vinheta 4. Tudo o que você gosta. Metropolitana FM. Vinheta 5. Todo dia. Todo dia. As melhores músicas. Música. Tocam aqui. Metropolitana FM. Vinheta 6. Audiência comprovada. Metropolitana. Vinheta 7. A música volta já. Metropolitana. Vinheta 8. Ouça. Em todo lugar. Metropolitana. Vinheta 9. Liderança absoluta. Absoluta. Metropolitana. Vinheta 10. Metropolitana. Metropolitana. Demonstrativa.